Controle Golo 607, está estabilizado o localizador. 607, Passaduna, complete final ILS, torre 118.6. Seguinte, 18.6, Golo 607. 795, desse mantém a 2000, ajuste 1013, livre LS, informe o localizador. 2013, apontará, o 795. 150 grau 069. Ciente de repouso na 10 gol no meio da faixa. Max 3201, ONU 47, 3 horas e 10, alterna Guarulhos. Autorizado táxi, à direita, reporta o ponto de espera pronto, que nega 1013, então 3201. No 897, continue descida para 2000, 1003 ajuste. Para 2003, no 897. 201, né? Afirmativo, após a passagem da aeronave da Nacional Lima, tem 3201. 1003, eu não nasci na Lima. Ono 107, solo 48, livra à direita, táxi Alfa Juliette, portão 05. À direita, Alfa Juliette para o 05, gol no 607. Estabilizado, 7 na Cirro, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, bom dia. Bom dia. Vai 3201, 140 graus, 069, autorizado a colapso, transfera. 3201. Salvador 3171, gate número 7, pushback, acionamento pronto. Autorizado, pushback, acionamento aportado, stand 3171. Torre, por gentileza, sai para remover o finger número 7 da aeronave aqui, por favor. Ok, vou confirmar que está aqui, senhor. 3201, da Close 51, controle 19.8. Salve 8, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1715, aproximação final embaixo checado. 1715, 150 graus, 059, autorizado pouso, pistino 0. Tem repouso na pista no 0, no 7 no 5 da Gol. Possibilidade de voo ainda da presente? Autorizado, voo Lida. Voo Lida, da presente, 3201. Voo 995, desse mantém 2000, ajuste 1013, redução para 190 mais. Ok, 2013, 199, 99. Bom dia, Papa Romeu, Mike Juliette, atingido 50. Mike Juliette, bom dia, chegada a Mari, desse mantém 3.000 pés, 1.003 ajuste. Pela 3.013, Mike Tango Juliette. Autorizado chegada bom, que desse mantém a 4.000 pés, 1.003 o ajuste. Bola 715, solo ao 53, livre à direita, via alfa, reporta antes da Juliette. Direita, alfa, padrão de Juliette, bola 7. 995, está autorizado de LF? Autorizado, reporte localizador. Deve. Torre Salvador, o voo 1897, bom dia. 297, bom dia. Informa aí, pista livre. Guardando. Oito nove sete, checa 3, 140 graus, 059, autorizado pouso, pistão zero. Positivo, tá baixado de travado, passando externo, no 897, pouso no zero. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, reporte ponto de espera pronto, QNH 1013, o TAN 3171. Juliette Alfa com 1013, reporte no ponto de espera da DEC. Salvador, bom dia, TAN 3890, informação Foxtrot 330, retido. TAN 3890 Recife, nível 330, autorizado via Peruíche 58. Decola pista no zero, corrosqueira, C da PUC, transição Caju, controle 119.8, aciona 5101. 330, Peruíche 58. Esquerda PUC, Aracaju. 198.5101, TAN 3890. Tá correto, reporta para o PUC, 3890. Confirma? Sobre contato radar. Tente, o atleta escuta o TAN 3201? Até 190. Ok. ILS 995. Passou o marcador externo, torre 18-6. Obrigado, Sejão. Mike Tango Juliette, desça para 2000, autorizado ILS, reporte localizador. 2000, tocando o localizador, Mike Tango Juliette. TAN 3597, desce para 2000 pés, número 2, reporte localizador. TAN 32101, chame centro Recife, frequência 1251. O ILS ou prossegue sem ILS mesmo, por opção? Confirme, o 1995 está com marcações corretas, senhor, está no localizador e no glide. Ah, ok, entendi. Não ILS, eu te considero com 1995. Ok, ciente, livre posto na 3995. Brasil, é. 722, sou Brasil, 322, vai ficar fácil. 722, ciente, 1 minuto 4. Aguarda, Mike, Tango Juliette, Salvador. Só para informação, está 2 milhas à esquerda do perfil da chegada. Presença aqui, uma linha mantém, cabeceira no zero. Nem mantém 9-0, está beleza, 9-7-9. Voo no 995, solo ao 0-0. Livra direita, táxi Alfa Juliette, portão meia dúzia. Direita Alfa Juliette, portão meia dúzia. Passou, ok? É. Mike Tango Juliette, chame a torre 1 na noite, decimal 6. Que bom dia. Direita, voo 995. Sim, escolha 995. Tango Juliette, 3 milhas de distância. Tan 3171, 140 graus, 059, autorizado a colapso, estamos zero. Mike Tango Juliette, continua a aproximação, informarei que está livre. Vai. Aí, 722, pronto, copy. Agora. Brasília 320, nível, está autorizado, PF Zulu 17, decola pistão 0, curva direita. Saída gole, transição fito, controle 119, decimal 8, aciona 5076. O Epsic 722. Brasília, já 320, saída gole, fito, 0.17, prolongar 1-0, curva direita, 0.76, transponde 19.8.8.722, está na 03. Reposto para o posto, 5722. Caralho, 7. Bom dia, senhor de identificação, autorizado chegada bons, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 da 3. 2 mil pés, doutor 3153. 3171, decolou 03, controle 19.8. 19.8, obrigado. Muito bom dia, cruzando 1800 pés. Tá 3171, bom dia, contato radar, subo 340, a proa de Leda. 340, proa de Leda, 3171. Por gentileza, chama o solo 2.9. Chama o solo em 1.21.9, por gentileza. 19. Os dois autorizados para o feedback, se não é para o táxi. Romeu, Mike, Tango, Juliette, no solo 05. Livre direita, chama solo 121, décimo 9. 09. Paulo Salvador, bom dia, Papá Romeu, Mike Tango Juliette, livrou o texto na Alfa. Mike Tango Juliette, táxi autorizado, Alfa Quilo, Paz 3. Alfa Quilo, Paz 3, Mike Tango Juliette. Bom dia, altímetro no 0 no 3, o vento 120 graus com 0,5 nós. Tráfego avistado, o vento confirmando 120 no 0,5, livre pouso, pista no 0, tá 3,5 no 7. Livre pouso, pistão no 0, tá 3,5 no 7. Sente Gol 995. Mantenha a posição e chama o solo 1.1.9. Poxa, inteligência, você está com sua Juliette. Mantenha a posição e 1.1.9. Gol no Salvador, gol 1.9.9. Mantenha a posição, sua Juliette. 1.9.9.5, ingresso Juliette, porta 6.12. 722, tá com 519, eu moro pra minha de 4 horas e meia, alterando com o fim de necessário. Via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186, Webjet 5722. Índia Alfa 186, Web 5722. Trocador, 9093, ele pode estar com o poder. No solo 10, livre direita, chama solo em 121, décimo 9. 219, obrigado. 21, chame centro, Recife, em frequência 125, décimo 1, alternando 133, décimo 25. 25, 133, 25, 4. Salvador, bom dia, eu tô 3597, Lima. 3597, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 07, tá, 3597. 605, torre 18-6. 86, torre, Salvador, bom dia, no 605, da Gol, passando zona. Afirmativo, volume 605, aponte passando o marcador externo, baixar travado, altímetro 1013, tráfego já avistado. Guantará passando externo, 605. Sempre os dois ali em decola sem parada, pista no zero, tráfego aí umas 2 milhas do externo aproximadamente. Afirmativo, agora. Autorizado, vento 130 graus com 06 dúzia nós. 130 com 06, autorizado a linha e decolar sem parada, pista no 057-22 do Web. Autorizado, 057-22 do Web.